Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos algumas perguntas e respostas do livro O Consolador. É um livro psicografado por Chico Xavier e pela escrita de Emmanuel. E hoje selecionei a questão 131. Em que se pergunta ao bondoso benfeitor: como adquire experiência o espírito encarnado? E Emmanuel assim escreve: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Muito bem, meus amigos, hoje estamos no dia 22 de julho de 2018, uma linda manhã, bem fresquinha aqui em Santa Bárbara do Oeste, e estamos começando o nosso programa na hora certa, com o horário inglês aqui. E queremos agradecer ao Vinícius Júnior Pires, sempre com sua competência e simpatia, nos ajudando na elaboração e na realização do programa. Hoje temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E como exercício de reflexão, trazemos hoje aqui um texto do livro Emmanuel. É o quinto livro da obra de Chico Xavier, psicografado lá nos anos 1937, e que a gente vai lendo e vai descobrindo grandes pérolas, grandes conhecimentos que o Emmanuel nos transmite através desses textos. E hoje eu selecionei um texto pequenino, do seu capítulo 2, que fala sobre a ascendência do Evangelho. E eu achei muito interessante o capítulo inteiro, eu li e sugiro a você que leia também, que estude também, vale muito a pena, tem muita informação, e eu selecionei um pequeno texto que ele define as tradições religiosas, porque é muito comum todos nós, sendo espírita, católico, protestante, evangélico, sabermos de onde veio esse modelo de fé religiosa, da concepção religiosa que temos hoje aqui no Brasil, no mundo ocidental. E o Emmanuel, ele abre uma porta de acesso a esse passado com o que eu vou ler agora. Escreve Emmanuel: vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e nas tradições da Índia bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, e na civilização resplandecente dos faraós, e na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres, isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Como vocês observaram, é um texto riquíssimo, apesar de pequeno. Eu comecei a pensar ontem, comecei a escrever pequenas coisas, tentando desdobrar e entender melhor cada frase do Emmanuel. E eu até escrevi um pequeno texto que, interpretando essa colocação do Emmanuel, e escrevi assim: olhando para o passado da humanidade, observamos progressos incontestáveis e grandiosos nos recursos científicos conquistados, nos aspectos filosóficos amadurecidos e no campo religioso mais sensível ao bem. Esses notáveis progressos refletem a evolução da inteligência, a percepção mais abrangente e o sentido do amor mais evidente em nossas vidas. E essa evolução segue um roteiro pré-estabelecido, inteligente, que obedece uma logística sublime e que escapa à nossa compreensão atual. Mensageiros e homens inspirados são enviados nos tempos certos, nos lugares mais preparados, de modo a despertarem a humanidade para novas concepções. E assim, muitas ideias foram se fortalecendo e concepções religiosas e culturais se instalando nos povos, formando uma atmosfera favorável à vinda de Jesus. O ambiente terreno, particularmente em Jerusalém, estava preparado para a vinda da maior luz que o mundo conheceu. Então, eu entendi que nesse pequeno texto que o Emmanuel nos traz, ele, de maneira muito respeitosa, relembra os grandes momentos religiosos, culturais da China, da Índia, da Grécia, da Europa, como se fossem as primeiras sementes plantadas da religiosidade, que ao longo do tempo foram sendo cultivadas, que foram se adaptando à cultura dos povos, ajudando a formar o modelo da religiosidade atual. Então, trouxe isso como contribuição para que todos nós entendamos a seriedade da religiosidade. Muitas vezes as pessoas confundem a religiosidade com o fanatismo, e isso é falta de conhecimento. A religiosidade é aquele sentimento que nos liga a Deus. E dentro dessa atmosfera de espiritualidade, eu posso dizer com muito carinho, voltando hoje ao programa, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que bom que você voltou. Dá muita saudade quando você está longe, embora a gente saiba que você estava junto dos seus entes queridos. Hoje é um bom dia especial à família do Otávio. O Otávio é um menino que, há uns 15, 20 anos atrás, ele frequentava a evangelização infantil no Centro Espírita, Seara Espírita Renascer, e ele tinha uma característica muito interessante. Ele vinha cheio de perguntas para mim, né? Assim, ô, seu Luiz, e ele sempre queria fazer uma pegadinha comigo. E o Otávio, ele cresceu, hoje estava com aproximadamente uns 24 anos, por volta de 24 anos, e o Otávio teve câncer no cérebro e desencarnou ontem. Ele está sendo velado lá no velório do Jardim Primavera, é o cemitério da Vila Resende. E eu quero mandar um abraço especial para Solange, para o Juarez, para a Jéssica, seus familiares, e dizer que o Otávio cumpriu a sua tarefa. Nós, espíritas, sabemos o que representa tudo isso, o que significa, né, deixar um corpo que, junto consigo, levou uma série de obstáculos que o espírito, ao longo da sua evolução, traz consigo, e nada mais é do que realmente espiar essas coisas que trazemos conosco através da doença. E ele então realmente é um vitorioso. E por certo, daqui a pouco estará entre nós num novo corpo. Então, um grande abraço a essa família e que eles possam ser consolados em sua dor. Essa história é uma história que pega, né? A gente ouve uma história dessa, a gente imagina a dor que a família está sentindo. Mas nada acontece por acaso, isso, né? Luiz? Tudo tem uma razão, uma explicação, tantas provas como as situações felizes, como dizia o Chico Xavier, tudo passa. O espírita tem esse aspecto que é muito reconfortante. Reconfortante, né? Qualquer criatura sem o conhecimento do espiritismo é uma trajetória muito difícil de ultrapassar. Agora, ao espírita, com todo o sofrimento, com todo o sentimento, a coisa é muito mais clara, né? É muito mais racional e dá para realmente superar com o entendimento. A fé raciocinada. A fé raciocinada. Muito bem, hoje não temos o nosso querido Alain, que está num compromisso, mas tenho certeza que ele está ligado a todos nós pelos laços do sentimento. E agradecemos também você, ouvinte, que está aí dando esse apoio, ouvindo o programa. E a gente sempre pede, entra no Facebook, faça comentário, faça suas críticas, faça perguntas. É assim que motiva ainda mais o programa a ser dinâmico. Hoje em particular, Geraldo, eu queria fazer um trabalho, porque nós sabemos que durante o ano, aí tem aí uns 4, 5 programas durante o ano que nós perdemos por causa dos programas de futebol do Barbarense. E nós, ontem, a Raquel, o pessoal foi visitar o estúdio da Rádio Web lá em Piracicaba e viu que nós temos toda a condição de poder, né, as ausências dos programas aqui de Piracicaba, de Santa Bárbara, transmitir no mesmo horário e ao vivo o programa lá de Piracicaba. E então nós queríamos detectar as pessoas que ainda não têm o aplicativo no telefone ou acesso ao computador, né? Então nós pediríamos que aquelas pessoas que só têm como meio de audiência através do 690 da Rádio Brasil, que nos liguem no telefone 3463-5068 ou 3463-5255 e converse com a Raquel, né? Que nós queremos ter aí uma estimativa do número de pessoas que só têm condições de ouvir através do 690 AM. Né? Porque aí talvez a Raquel tenha condições de orientar como fazer através do computador ou como pedir lá para o netinho instalar o aplicativo no telefone. Né? Então é um número que nós precisamos levantar. Então aquelas pessoas que puderem fazer a gentileza de ligar nesses números e dizer: olha, Raquel, eu não tenho condições de ouvir outro jeito senão o meu radinho AM690. Excelente, então, Luiz. Então, muito bom. Então, graças a Deus, foi uma grande conquista de todo o movimento espírita de Piracicaba. Fazer e não esse só Piracicaba, teve muita gente pessoas, de Santa Bárbara também contribuiu. Colaborou, né? O estúdio está muito bem montado, está preparado. Eu acho que é um passo importante na história do espiritismo da região para a divulgação. Eu tenho o aplicativo no meu celular e constantemente eu ouço. E é realmente uma matéria de grande qualidade, tanto em música, como em programas, como gravações. É excelente, muito bom, né? Muito bem, e eu queria aqui dar um abraço especial também. O Luiz falou do Otávio, que Deus o ajude nesse momento. E queria também mandar, curioso, né? O seu Otávio se despede eu vou falar de alguém que chega, né? É sempre assim, as vindas e vindas. As vindas, né, e vindas. Queria parabenizar o meu irmão Apoen, lá em Indaial, que ontem chegou mais um neto, o Arthur, nasceu na cidade de Blumenau, que ele seja bem-vindo entre nós. E a vida é assim como o Luiz disse, uns partem e outros chegam. Então que o Arthur seja bem-vindo entre nós aqui. E quem sabe um dia seja um ouvinte também do programa Visão Espírita. É o eterno retorno. Retorno à pátria espiritual e retorno às expiações coletivas. É, tem até uma frase, né? Acho que, se não me engano, ela é atribuída a Confúcio, em que se fala assim: enquanto vocês choram pelos que partem, nós, desse lado, choramos pelos que ficam. É isso mesmo. Cada um tem uma ótica diferente de enxergar. Mas essa é a ótica real. A ótica real. Quem fica é que tem que pagar as contas. Tá muito bem. Existe aqui no programa Visão Espírita algumas buscas que nós fazemos. Não só a divulgação, mas é fortalecer naquele que nos ouve a necessidade, a importância do estudo das obras básicas da doutrina espírita. Todas as obras são muito boas, todas as obras são maravilhosas, mas o raciocínio bem simples que utilizamos é a casa em construção. A casa começa pelo alicerce, depois você levanta a parede, coloca o telhado, faz o acabamento. E eu me sinto como alguém que está começando uma obra, então é fundamental eu estudar bem a obra de Kardec para que seja bem fortalecido isso. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não. Eu lembrei que eu acabei esquecendo de te trazer. Chegaram mais 4 números da Revista Espírita que eu te presentei. Ah, eu vi. Isso, então eu estava lá na portaria, era para mim pegar e trazer hoje para você caber. Cabecinha depois de 71 anos, funciona muito, tão ligeiro que passa de batida. Mas então você que pertence a um grupo espírita, que você possa fazer parte de grupo de estudos, você pedir ao seu presidente do grupo espírita, ao seu orientador, que faça grupos de estudos, de questionamentos, das obras básicas de Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, são obras maravilhosas. E nós aqui do programa fazemos exatamente isso, a gente estuda as obras básicas. Não apenas as obras básicas, mas ela é a âncora, é o tema central de tudo que a gente comenta. Muito bem, peço agora ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, com essa linda prece, na voz inspirada da Terezinha Oliveira, agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado, a gente pega lições aleatórias do livro Vinha de Luz, também psicografado por Chico Xavier e por Emmanuel. Alguém uma vez já nos perguntou por que tanto Emmanuel? Porque o Emmanuel foi o autor espiritual de maior conteúdo filosófico e que mais escreveu pelo Chico Xavier. O Emmanuel tem numerosas obras. E ele tem obras como essa que ele pega, ele faz um estudo detalhado do Novo e do Velho Testamento. E isso é muito esclarecedor, por isso que a gente traz esses livros, essa coleção Fonte Viva. E hoje eu selecionei, Luiz e queridos ouvintes, o capítulo 152 do livro Vinha de Luz. sempre procurando criar uma ponte, um intercâmbio, uma conexão entre o que estudaremos no livro Céu e Inferno com todas as demais lições. E o capítulo 152, que fala de cuidados, Emmanuel seleciona uma frase do Evangelho de Mateus, atribuída a Jesus, que diz: "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo." E Emmanuel, utilizando o seu raciocínio sempre abrangente, interpreta essa frase, esse contexto, da seguinte maneira: os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daqueles que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus, não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se, tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. A lição é muito clara e muito fácil de se entender. Basta que a gente tenha ouvidos de ouvir e ouçamos. O dia de hoje nos reserva 100 para ser distribuído entre 10 pessoas. Vamos supor que o mundo se resumisse a 10 pessoas que consumissem 10 por dia e o total fosse 100. Se uma pessoa preocupada com o dia de amanhã retém 50, 5 vão ficar sem. É caso do lírio do campo. O lírio do campo, ele cumpre a sua função distribui o seu perfume, permitindo que o vento o leve nas palavras sábias de Emmanuel, mas ele compara com o lírio, com a planta espinhenta. E a planta espinhenta é exatamente aquele que retém os 50 na pretensão de que nos próximos 5 dias ele tenha 10 por dia. Dane-se o resto. Porque ele sabe que tem 100, se ele está retendo 50, 5 vão ficar com 0. Ou, pelo menos, os outros 9 vão ficar com 5. Então, quando nós raciocinamos dessa forma, nós estamos representando um sentimento egoísta. Nós queremos o nosso dia de amanhã garantido em detrimento daqueles que hoje conosco caminham com a necessidade às portas. Por outro lado, ele se refere àqueles folgados, aqueles que, por conta dessa passagem que o lírio do campo não tece e Deus cuida dele, ele pega os 10 que ele tenha condições de acumular mais 50 e torra os 50 no dia de hoje. Porque ele acha que não, o dia de amanhã Deus cuida. E aí é exatamente aquele que utiliza de forma perdulária aquilo que tem. E pouco se preocupando com aqueles que caminham ao seu lado. Então, Emmanuel, numa forma muito sutil, numa forma muito poética, ele nos mostra que se nós estamos em harmonia com as leis divinas, realmente nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Em que sentido? Que junto comigo caminham mais 9 pessoas. Se eu sei que o total é 100 e eu estou com 100 nas mãos, eu não preciso me preocupar com o meu dia de amanhã. Eu posso distribuir 10 para cada um e ficar só com 10, que é o que me é necessário no dia de hoje, porque amanhã Deus proverá. Proverá para aquele que acredita que Deus o protegerá pela benevolência com que ele agiu no dia de hoje. Por ele ter acreditado que Deus proveria e ele podia distribuir, não torrar, não despender de forma sem critério aquilo que ele tivesse em proveito próprio e deixando os outros de lado. Então, quando nós agimos de forma criteriosa, quando nós agimos de acordo com a lei divina continua conosco até o final. Muito interessante. A interpretação do Luiz é sempre muito de bom senso, né? E traz uma luz para que a gente possa entender melhor o texto escrito por Emmanuel. E realmente é um capítulo maravilhoso, fazendo essa comparação entre o lírio, o comportamento do lírio, que cumpre a vontade de Deus, e o homem que tem a capacidade da inteligência, da intelectualidade, muitas vezes age no desconforme das leis divinas. E eu entendo que todos nós precisaríamos conhecer melhor que é Deus, qual a vontade divina, quem é Jesus, como fazer para estar próximo e com Jesus no coração? E no final o Emmanuel dá essa mensagem, que ele fala que o homem deve viver confiante e atento, confiante na bondade divina e na providência das leis universais. E atento a quê? Atento à vida e ao seu próprio progresso e às suas próprias necessidades. E ele fala um aspecto muito interessante, que isso é muito comum no Espiritismo. Todas as religiões falam que devemos crescer pelo amor, e isso é uma grande verdade. Necessitamos desenvolver mais o sentimento, a doação, a abnegação, a renúncia, indiscutível, que são comportamentos que enobrecem a vida, que ajudam comunidades inteiras. Mas além desse desenvolvimento do sentimento, o Emmanuel fala, é preciso que nós nos engrandeçamos em sabedoria. Sabedoria está aliado a uma percepção, a um comportamento, ao estudo também, à busca, à leitura. Nós podemos ser sábios de algumas maneiras. Raramente você vai encontrar alguém que não tem sabedoria quando ele esqueceu-se de Deus. É necessário que todos nós estejamos sintonizados no bem, que estudemos em todos os sentidos, não é só obra espírita, não. Ler um jornal, ler uma obra científica, ler um livro, isso nos enche de sabedoria e de conhecimento para que a gente possa seguir na vida fazendo o melhor a cada momento. Muito bem, meus amigos, dessa forma nós estamos praticamente encerrando o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E lembrando aquilo que o Luiz falou, a União Rádio Web, que é a Rádio Espírita inaugurada por um grupo de companheiros, você pode baixar no seu aplicativo, aquele aplicativo do ícone azul, que você pode baixar e ouvir a programação 24 horas por dia, de alta qualidade. Então a gente solicita que você faça isso. Aliás, o Luiz fez essa solicitação, você que está nos ouvindo, ligue para a Raquel aqui, 3463-5068, 3463-5255, dizendo se você ouve o programa ou pela rádio, ou pelo celular, ou pela internet, para que a gente possa começar a fazer uma estatística também. Lembrando que o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook, aguardando a sua contribuição ou a sua pergunta lá. E vamos lembrar também dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita, ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas. Também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo, pelo telefone 3468-3711. E Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, encerramos o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E agora isso foi um preparo para que a gente possa entrar nesse tema maior, que é o estudo continuado da obra de Allan Kardec. Hoje, já faz tempo, nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. É uma obra de Allan Kardec, no ano de 1868, se eu não me engano, e que nós estamos na primeira parte, no capítulo 8. As semanas que eu não pude estar aqui, o Allan e o Luiz deram continuidade, falaram sobre a refutação e os anjos segundo a Igreja. E hoje estudaremos os anjos segundo o Espiritismo. Quer dizer, qual é a concepção, qual é a ideia, qual é o entendimento do Espiritismo acerca dos chamados anjos, daqueles espíritos, daquelas inteligências, daqueles seres que nos acompanham, que não são vistos, mas são percebidos. E aí eu vou fazer uma pequena leitura, cada parte, cada tópico, eu passo a bola para o Luiz e nós vamos conversando, aguardando também a sua contribuição que está nos ouvindo aí. Muito bem, Kardec escreve, falando sobre esses anjos, que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos, nem consciência do bem e nem do mal, porém aptos a adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio da aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Conseguem-no, mais ou menos, prontamente, em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo, e visto serem todos os seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz, e aí o texto é colocado em destaque, em itálico. Itálico. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. E assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. E o Kardec finaliza: conseguintemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Todos nós, quando compramos um aparelho novinho, ele vem na caixa, lindo, né? A primeira coisa que nós lemos é assim: leia o manual antes de ligar o aparelho. Então, quando alguém, com paciência, com inteligência, porque ela sabe, ali está o manual, ali está o ABCD de como deve se proceder para ligar o aparelho, a coisa é tão detalhada que ele diz assim: olha, esse aparelho é 220. Certifique-se de que você está ligando numa tomada 220. De maneira muito clara, né? De maneira muito clara. Então, é exatamente isso. Nós recebemos um manual, que são as leis divinas. Agora, nós temos todo o direito de, como qualquer apressadinho, desmontar a caixa, meter a tomada na coisa e ver como funciona, né? Aí nós vamos arcar com a responsabilidade daquele que não teve a prudência de ver a teoria antes de exercitar a prática. Então isso é uma coisa natural. Você veja, por exemplo, com relação ao espiritismo. Se uma pessoa pensa assim: espera um pouquinho, deixa eu ver o que é esse espiritismo. E aí ele lê que tem as obras básicas, que o início é o livro dos espíritos. Aí esse cara compra a coleção, leva para casa, né? E começa a ler, começa a estudar o assunto. Ele vai encontrar dúvidas, mas muita coisa ele vai entender. Aí depois que ele leu esse Pentateuco espírita, ele disse assim: agora eu vou numa casa espírita. E ele chega numa casa espírita, né? E aí já pega, vamos supor, daqueles caras curiosos, aqueles atendentes cheios de novidade, o atendimento fraterno. Escuta, você quer receber uma cartinha de um parente que faleceu? Ele já diz: opa, isso aqui não é exatamente uma casa espírita. Isso aqui é um local onde as pessoas se reúnem para ter intercâmbio com os espíritos, mas não procedem conforme o espiritismo. Confunde a mediunidade exatamente, com a doutrina, né? Exatamente. Então, uma criatura que chegasse numa casa espírita e tivesse lido Pentateuco espírita e começasse a frequentar o movimento espírita, ela saberia discernir o que é da doutrina e o que é do movimento espírita. E ela saberia tomar as suas decisões. Não, isso não quero, isso não me interessa. Então, quando nós lemos o manual, nós temos uma chance muito maior de cometer, de agir de acordo com o figurino. E o texto é muito claro: as leis de Deus são o bem. Aquilo que não estão dentro das leis de Deus representa o mal. E quem estudou o Evangelho sabe: se você se colocar no lugar do outro e se perguntar, eu gostaria que fizesse comigo? Responde. E tenha o discernimento do que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é ruim. Então, nós precisamos entender que o livre-arbítrio, ele existe. Agora, toda criatura que não quer se submeter às leis da natureza, ela sofre a consequência natural. Geraldo, ele vai para a praia, começa a cair um temporal com raios e ele vai e diz, a água tá boa. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ou daqui a pouco o Geraldo chega e diz assim, ah, não, sabe de uma coisa? Está começando a esfriar muito, se mete debaixo de uma árvore. Então é um sério candidato a que um raio possa atingi-lo. É uma coisa natural, são leis. Que se nós conhecemos as leis... Agora, também é da lei que você tem o livre-arbítrio de escolher. Agora, a escolha que você fez, se foi de acordo com o seu, né, sua vontade, as suas tendências, os seus arroubos, você vai colher aquilo que você escolheu. Fazendo um comentário aqui, queridos ouvintes... Eu entendo que o estudo faz a gente melhorar a nossa compreensão. Discernimento. Discernimento. O Kardec fala que essa crença nos espíritos, nos anjos, nos guardiões, o Espiritismo veio confirmar o que outras religiões também já tinham dito. Mas existe uma crença de muitas religiões como se os anjos fossem uma criação à parte. Quer dizer, Deus me criou ignorante lá não sei quando e eu venho passo a passo, tropeço, caio, vou evoluindo. Isso é o Geraldo. Agora, um espírito foi criado por Deus, quase perfeito, e que vem se colocar como meu anjo guardião. Isso é uma crença... É perfeito, né, Geraldo? É, perfeito. Criado perfeito, isso é. É. E ele não teve esforço nenhum para ser quem é. E eu estou aqui na labuta, estou nos meus tropeços, as minhas quedas. Muito bem. Guarda essa informação aqui. Olha que coisa interessante. Ontem eu fui numa festa e conversei com uma amiga que tem o filho dela, um engenheiro formado no ITA e que hoje mora nos Estados Unidos. E descobriu-se... que o mecanismo de resistência aos antibióticos obedece a uma equação matemática. E que ele trabalha nessas equações matemáticas descobrindo como evitar a resistência aos antibióticos. E viu-se que no mundo microscópico a matemática é cada vez mais presente. Então, com uma colocação dessa, você vê... que tudo na vida, ou quase tudo, ou tudo, obedece a equações matemáticas. Isso não pode ser o acaso. É uma engenhosidade, é uma inteligência por trás de tudo isso. Quando você pega aqueles astrônomos com grande conhecimento do mundo celeste, você se assusta com a grandiosidade do sistema solar, das galáxias, do universo, e você vê que uma grande inteligência moldou tudo isso. Muito bem. Pega esses dois conceitos que eu fiz e coloca com Deus criando seres, porque ele achou que devia ser perfeito e achou que eu devia caminhar passo a passo. Você não consegue entender essa inteligência sublime das equações matemáticas que ajudam a avaliar a resistência ao antibiótico, com um Deus que ele é passional, que ele estabelece preferências entre um e outro. Então, quanto mais você estuda, você vê que o Kardec tinha razão. Não pode Deus ter criado dois seres. Todos devem ter sido criados iguais e todos partidos de um mesmo ponto. Então, eu volto na minha primeira colocação. Quando você estuda, você melhora a sua compreensão. Não é isso, Luiz? Então, isso que desse mesmo estudo você vai chegar à conclusão que ele criou seres perfeitos, mas um terço decaiu, se revoltou. Aí você diz, ah, pera um pouquinho. Tem alguma coisa errada com esse Deus aqui. Não era perfeito? Ué! Ele criou uns caras que vão pastando. E ainda isso, né? Em uma vida só. Vão ter que chegar à perfeição numa vida só. E o outro ele já cria perfeito. É o que muita gente questiona isso, assim, mas escuta, por que, que Deus nos cria simples e ignorantes e nós temos que construir a nossa perfeição? Por que, que já não nos faz perfeitos? Está aí. Pois é. Essa criação de seres perfeitos, que foi da igreja, não foi de Deus, ela já logo depois, para justificar o demônio, ela disse que um terço dos perfeitos decaiu porque ficaram revoltados contra Deus. Como é que uma criatura pode chegar à perfeição e, no estado de perfeição, se revoltar contra Deus? Que perfeição esquisita! Não era perfeição. Né? Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Uma história mal contada. Exatamente, uma história mal contada. Ora, em vez de você ficar querendo remendar história mal contada, passa a régua embaixo, na raiz. Eu sempre digo, Luiz, aquele meu amigo que foi para Moçambique, e ele foi no interior de Moçambique, numa região extremamente primitiva, que não se tinha luz, não se tinha água, não existe nada, são aldeias quase selvagens, eles têm alguma noção, e ele vai ensinar a plantar, porque eles não têm noção nem de plantar. Esse pessoal que vive lá, totalmente selvagem, ao desencarnar, eles vão para o céu ou para o inferno? Eles não tiveram acesso a nada. Então, eles estão esquecidos de Deus, porque quando você chega lá, você fala assim, puxa, eu tenho tanto, e eles estão aqui no meio da África, um sol de 50 graus. Como é que funciona essa bondade divina? E que isso sirva para reflexão, não é, Luiz? Sim, e quando você estuda, você começa a reparar que existem coisas que você tem que observar. Sim. Como é que nós, qual o contato que nós tivemos, o que, que nós sabemos de uma criatura perfeita que habitou entre nós? Nós temos um exemplo, né? Os espíritos foram claros. O maior espírito que habitou entre nós foi Jesus, não foi Kardec, não foi Chico Xavier, foi Jesus. E Jesus não é católico, não é judeu, não é Jesus, filho de Deus. Como todos nós chegaremos um dia a aquele ponto. Jesus foi a perfeição que nós conhecemos. E quando você estuda a vida de Jesus, você observa que o cara não deu mancada. Ele foi até a cruz e você veja como nós interferimos. Como nós interferimos. Ele foi até a cruz e no momento da cruz, onde ele percebeu que ia sucumbir, né? Ou o seu templo seria destruído para depois ser reconstruído em 3 dias, esse Jesus, ele elevou o seu pensamento ao Pai e disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qualquer criatura ali no lugar de Jesus arrancava a mão lá daquele prego e levantava a mão e amaldiçoava toda aquela raça que ele tinha só feito bem e estavam ali lhe pagando com uma cruz. Mas Jesus era perfeito. E é o conceito de perfeição que nós desenvolvemos, nós cristãos. E aí, então, ele chega até o auge da sua tarefa, da sua missão, de uma forma perfeita. Mesmo assim, ele pronunciou algumas palavras que os homens apegaram, e como ele já tinha desencarnado, não podia mais se defender, os homens interessados nas suas teologias, eles disseram assim, que quando Jesus proferiu essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui naquele momento para explicar a graça, porque senão a graça não iria ter explicação. Jesus morreu por nossos pecados. Então naquele momento em que ele estava absorvendo os pecados anteriores, os pecados atuais e os pecados futuros, olha que coisa engenhosa. Os pecados anteriores, pecados atuais e os pecados futuros da humanidade, ele estava lavando com o seu sangue esses pecados. E por isso, ele tinha se tornado um ser como nós e se julgou abandonado por Deus. Por isso que ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Mas nós somos espíritas, nós pregamos que nós devemos estudar. E nós não podemos aceitar que um ser perfeito, no auge da sua missão, que seria o coroamento de tudo que ele fez, ele dissesse que Deus o abandonou. É, não é coerente. Não é coerente, não faz sentido. E isso não foi Jesus que disse. Contaram a historinha de que isso significava isso. É. Ora, você é um cara inteligente. Você é um cara que acredita em Deus. Você acredita na perfeição. Acredita que Jesus chegou à perfeição. Você simplesmente rejeita. Não. Isso não cabe. Isso não cabe nas leis de Deus. E o que é que diz essas leis? Que quando nós chegamos à perfeição, nós não erramos mais. Nós não distorcemos mais qualquer verdade. Então, espera um pouquinho. Se isso não significa o que a igreja colocou, o que significa? Vamos estudar. Vamos estudar. Aí você vai lá no Vadimeco Espírita. Tem a explicação. E tem a expressão: Deus meu, por que me abandonaste? E você observa que essa expressão, não, Jesus não disse pela primeira vez. Jesus repetiu o que o salmista Davi falou lá em Salmos. E o salmista era nada mais, nada menos do que um profeta. O profeta Davi, ele viu numa premonição Jesus sendo crucificado. E ele descreve. Ele viu os soldados jogando dadinhos sobre a sua túnica. Quer dizer, ele dá evidências que ele viu realmente o momento da crucificação. E quando ele vê aquilo e ele descreve 700 anos antes de Jesus, ele, o profeta, externa essas palavras: Deus meu, Davi, por que me desamparaste? E Jesus repete, relembra essa frase, né? Davi estava externando o seu sentimento. Sim. E Kardec nos alerta à questão dos videntes. Nós temos que tomar muito cuidado com a vidência. Porque o médium vidente, ele relata o que vê e o sentimento que ele sente com o que vê. Sim. Então você nunca sabe o que ele viu e o que ele sentiu. E aí Davi, por saber que Deus jamais havia abandonado qualquer dos seus profetas, agora estava abandonando primeiro. E por entender que Deus abandonou Jesus, Davi se expressa: Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus nada mais, nada menos fez do que repetir o salmo de Davi. E se ele tivesse mais um tempinho, ele ia acrescentar: cumpriu-se as escrituras. É, esses ensinamentos de Luiz agregam muito valor a esse texto de Kardec, né? Para que a gente possa entender melhor todos esses conceitos. E o Kardec continua, queridos ouvintes, falando sobre os anjos, segundo o Espiritismo, quando ele diz: entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Deste modo, pouco a pouco se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até o estado de puro espírito ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. O que é que nós fazemos com as crianças nossas? Nós mandamos para a escola, né? E vai lá, do primeiro ao quarto ano, começando a conhecer as letras, aquela coisa toda. Eu fui um aluno que aprendi isso de cátedra. Por quê? Porque no ginásio, eu sou muito brincalhão, o professor estava lá para dar a matéria, né? Mas em vez de prestar atenção no que o professor transmitia de conhecimento, que era isso que eu estava fazendo lá, ficava fazendo gracinha, né? Então, eu fui um aluno que aprendeu tudo nesse jeito aí, entende? Passava dos 4 anos do ginásio, eu acho que eu fiz uns 6 ou 7. Agora, todo final de ano tinha consequência disso, que é exatamente no nosso desencarne. Ao final do ano, eu via todos os meus amigos passar para o ano seguinte. E você ficar. E aí eu chegava, começava o ano, meninos menores, crianças, e eu no meio, marmanjão no meio daquelas crianças. Né? Então, nós temos duas formas de avançar. Uma é com bom senso, a inteligência. É, se eu naquela época estivesse pensando assim, pera um pouquinho, um dia quantas horas tem? 24. Ora, eu estudo das 8 ao meio-dia para aprender. Depois eu tenho de meio-dia às 6 para brincar. Então deixa eu brincar da meio-dia às 6. Aí eu iria entender que naquele instante eu estaria ali tentando absorver o que o sistema me oferecia. Um professor, uma cadeira de confortável, né? Coleguinhas, tudo prestando atenção. E não, eu revoltado, indisciplinado, dono do meu livre-arbítrio, dizia assim, não, eu quero fazer isso. E além disso, ainda ficava enchendo o saco dos outros. Né? Quantos que os mais tinham mandado lá para estudar, queriam estudar, e eu ainda perturbando aqueles caras. E aí você aprende através exatamente desse outro modo. Quando começa o ano seguinte, você com 15 e a turminha de 12, aí você começa a olhar, você vê que você é quase o dobro, aí você diz assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Então, e essa explicação do Luiz fala a favor disso aqui. Todos nós evoluímos passo a passo. Aquele que hoje é um anjo porque ele aproveitou melhor o seu tempo. Ele é muito mais antigo do que cada um de nós, mas em geral ele aproveitou melhor a oportunidade que foi dada. Enquanto um ficou na sexta série, ele já está lá no segundo colegial, ele está com muito mais conhecimento e ele tem condições de lhe ajudar. E eu vou ser mais contundente. Todo mundo ouve falar aí nos noticiários, Elias Maluco, Escadinha, né? São os nossos criminosos, nossos condenados aí que vivem na... Eles serão anjos. Só que, num determinado tempo, eles vão demorar mais. E quando eles se tornarem anjos, eles terão consciência de todo esse tempo das besteiras que fizeram. Como nós dois aqui, eu e o Geraldo aqui, a gente está aqui no programa Visão Espírita, aparentemente, assim, duas criaturas falando do espiritismo, maravilhoso, aquela coisa toda. Só Deus sabe as tranqueiradas que nós fizemos. Entende? Se a gente pudesse ver as besteiras que a gente fez, a gente ia dizer, ah, deixa ficar de boquinha quieta aqui, porque senão aparece um daquele tempo e diz assim, uai, você aí? Tá dando, Maria. Exatamente. E aí, a gente pensa sobre esses anjos, porque a gente, quando fala em humanidade, a gente olha muito o que está aqui palpável, que os nossos olhos podem ver. Aí o Kardec acrescenta, a humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos que no espaço circulam, já habitou os desaparecidos, os mundos desaparecidos, e habitará os que se formarem. Tendo a criada de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-la, a alma. Muito antes que a Terra existisse, por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorremos, e atingindo seu fim antes mesmo que houvermos saído das mãos do Criador. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou num infinito passado, eis que o supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Então vocês imaginam, por exemplo, a nossa população terrestre gira por volta de 7 bilhões de almas. Vocês dizem, puxa, a vida é alma à beça, né? Mas por outro lado, o nosso sistema solar, ele é composto de 9 planetas. Plutão tá, vai, não vai, né? Fica com essa conversa, coisa. Mas de 9 planetas. E esse sistema solar é um dos 100 bilhões de sistemas da nossa galáxia. A nossa galáxia é uma das 200 bilhões de galáxias existentes no universo. Então vocês vejam o tamanho dessa humanidade. Se a nossa Terrinha, que é um nono de um sistema, que é um 100 bilhões de sistemas, que é um 200 bilhões de galáxias, imagina quantas almas tem. Quantos anjos tem? E quantas almas estão sendo criadas? É essa aquilo que nós sempre falamos da escada de Jacó. Nós estamos num degrau. Nós estamos sendo sustentados, amparados, ajudados por aqueles que estão nos degraus de cima. E a nossa função nas leis divinas para crescer é esticar a mão para o degrau de baixo e subir aquele que está abaixo de nós, no sentido de ampará-lo para que ele continue evoluindo. Esse é o processo. Quando nós, dentro das leis divinas, fazemos parte desse processo, nós estamos de acordo com as leis de Deus. E é exatamente o que o Kardec fala, para finalizar, que ele fala, realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos, experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigação. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. Desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. É uma coisa, como o Geraldo estava falando, matemática. Se você teve aí aquele senhorzinho que construiu uma empresa, chegou à tua maturidade, mas esse senhorzinho teve a precaução de ver aqueles que estavam vindo após e tivesse colocado na empresa em posições lá do início, tivesse educado, tivesse feito com que aqueles seus herdeiros acompanhasse cada passo, cada estágio da empresa e conhecesse a empresa a fundo e entendesse a dificuldade que havia para se construir aquilo tudo, sem sombra de dúvida ele conseguiu formar um herdeiro. Agora, aquele senhorzinho que pensou assim, meu Deus, como eu pastei na vida e eu não quero isso para os meus filhos não. Aí ele pegou os filhos e colocou nas melhores escolas, longe da necessidade, longe do sacrifício, longe do trabalho. E aí aqueles filhinhos, com outros filhinhos, gente só selecionada, nível top, acostumado com aqueles pensamentos das coisas que chegam às mãos e sem conhecer a dificuldade para obtê-las, de repente o senhorzinho tem que entregar a empresa e vai entregar para o especialista. Sim. E aquele especialista, então, com toda a sua experiência de vida, que é praticamente nada, ele vai aplicar as teorias que ele aprendeu, que se aplicam às vezes não, ele não tem discernimento. Daqui a pouco, o mercado estava difícil e a empresa do vovô acabou. Putz. Muito bem, meus amigos, assim a gente encerra esse capítulo do livro Céu e Inferno. E vamos lembrar que o nosso programa aqui vive também da contribuição sua, que todo mês nos ajuda a pagar a mensalidade da Rádio Brasil aqui. Então, se você puder, nos ajude fazendo um depósito identificado. A gente sempre cita 3 contas, mas a conta de preferência é o Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. É a conta de Santa Bárbara do Oeste, que eu vou repetir, 13001714, dígito 0. Mas se quiser, existem duas outras contas que o Luiz empresta, são contas particulares do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6 de Piracicaba, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Com essa nossa fala aqui, inclusive, nos últimos tempos, duas pessoas mais aderiram, uma de R$50, outra de R$20, que inclusive fazem as suas programações de depósito com data marcada. Nossa, né? Excelente. Então, realmente, é isso aí. Tem aquelas contribuições antigas, contribuições também com muita generosidade e que nos permite aí, através dessas nossas contas, estar entregando ao Margato aproximadamente quase R$400 por mês. Tá? Então, são contribuições que estão aumentando e estão fazendo parte. Agora, a rádio continua atrasada. Né? Então, aí isso é uma sequência, é uma consequência natural. A cada tempo, a USE é obrigada a fazer uma pizza, uma coisa assim, que é para arrecadar os fundos, porque o nosso programa custa R$1.400 por mês. Né? Então, é uma quantia que é duro para juntar. Agora, todo mês, sai R$1.400. Né? Então, é uma dificuldade que a USE sempre está, inclusive estamos atrasados com esse programa. Agora, é como nós comentamos, essas pessoas estão fazendo a parte delas, né? E nós acreditamos que tem ainda bastante gente, né? Então, se todos nós, cada um fizesse a sua parte, eu acho que a gente conseguiria dar conta desse recado. Sem dúvida, gente. Agora, 10 horas e 39 minutos, vamos para a música de boa qualidade. De excelente qualidade. Esse luar lá da cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção e a lua cheia nos nascer do coração. Não há, oh gente, ou oh não, luar como esse do sertão. Não há, oh gente, ou oh não, luar como esse do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta escondida na garganta desse galo a soluçar. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viúva. Não há Essa música maravilhosa interpretada por Chitãozinho e Xororó, realmente estava falando com o Luiz aqui, a gente viaja, né? A música é muito agradável de ouvir, né? Muito bom, então a gente fica muito feliz e agora dessa maneira nós estamos aptos a começar o terceiro bloco, o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. O Luiz estava dizendo aí, a Terezinha é um espírito muito sensível, já desencarnou. A obra dela a gente indica, leia, estude, vá no seu centro espírita, na sua casa, vale a pena estudar. Aliás, eu diria uma coisa, dos autores atuais, eu recomendaria a Terezinha sempre, porque a Terezinha que nem, o, por exemplo, as obras do Leon Denis, pode ler todas. Ótimo. Né? O Ernesto Bozano pode ler todas, e da Terezinha pode ler todas. E sobre o Evangelho, ela fez um livrinho. A capa do livro é horrível, não podia ser pior, né? Parábolas que Jesus contou e valem para sempre. O dia que a editora Allan Kardec reeditar esse livro com uma capa bonita, com uma capa, né, bem escolhida, eu acho que se a Terezinha teve um defeito, foi deixar publicar esse livro com essa capa. Porque é horrível, é feio que Deus o livre. E aí, é parábolas que Jesus contou e valem para sempre. É muito, muito sábio esse livro. Então, estamos estudando aqui Estudos Espíritos do Evangelho, é o sexto livro da coleção de livros. E ela fez um capítulo aqui, muito interessante, que a gente vai fazer aos poucos o capítulo que chama-se Memoráveis Diálogos de Jesus. Então ela vai colocar cada diálogo aqui, no final ela dá uma explicação. E aí me permita, antes de a gente entrar aqui nesse diálogo, eu estava comentando com o Luiz quando estava tendo a música, que há muito tempo atrás, quando eu li esse diálogo de Jesus com Nicodemos, porque o diálogo é Nicodemos sobre a reencarnação, eu fui estudar quem era Nicodemos. Que figura importante ele era e qual era a estrutura administrativa de Jerusalém ao tempo de Jesus. Naquela época, existia uma estrutura qualificada que eles designavam por alguns méritos deles. O indivíduo era classificado como doutor da lei, ele era fariseu, era uma estrutura montada e obedecia-se a essas regras rigorosamente. E entre eles existiam os doutores da lei, e entre os doutores da lei existiam aqueles que eram chamados de principal, de maior destaque, pessoas referendadas, pessoas que tinham poder até moral sobre o grupo. Doutorado e mestrado, né? Doutorado e PhD, né? Então eram pessoas referendadas. E Nicodemos era uma dessas autoridades de Jerusalém. Então, esse texto que eu vou ler, a gente tem que ler assim, com muita calma, ler, reler, para entender o que foi escrito. Então, começa assim, a Terezinha. Todos os diálogos mantidos por Jesus merecem ser conhecidos e estudados. Destaquemos, porém, alguns deles mais longos e cheios de importantes afirmativas e de preciosos ensinamentos espirituais. Aí a Terezinha intitula, num subtítulo, Com Nicodemos. Sobre reencarnação. Quer dizer, houve um diálogo de Jesus com Nicodemos, que Jesus falou sobre reencarnação. Aí eu vou ler agora o texto, e com essa explicação que eu dei da estrutura administrativa de Jerusalém na época, da autoridade que Nicodemos tinha, passamos à leitura. E preste bem atenção. Isso está no Evangelho, né? O Evangelho de João. Escreve assim. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se não estivesse com ele. E Jesus responde, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos insiste, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus acrescenta, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos ainda insiste: mas como pode isso fazer-se? E Jesus finaliza: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Aí em seguida tem a explicação da Terezinha. Você acha que eu devo ler? Não, pode ler, pode. Aí a Terezinha, depois o Luiz vai falar, eu vou complementar também. A Terezinha fala: qual é o ensino desse diálogo? E a Terezinha escreve: é preciso reencarnar para progredir espiritualmente e alcançar planos superiores de vida. Nicodemos pensou no mesmo corpo nascendo de novo, o que não é possível. Jesus corrigiu esse erro, separando entre nascido da carne e nascido do Espírito. Reafirmou que, para entrar no reino de Deus, é preciso renascer tanto da água, símbolo da matéria, como do Espírito, renovar-se espiritualmente. Usa o vento ou o ar, que era chamado de pneuma, como símbolo de elemento espiritual para comparar, que também sentimos sua presença e manifestação através do corpo, mas não podemos identificar de onde esse espírito veio. O passado é providencialmente esquecido, nem apontar-lhe um futuro determinado dependerá do seu livre-arbítrio. Então aí a coisa de uma forma clara, né, de uma forma nítida, a Terezinha explica em cima, e é exatamente o ponto que nós queremos tocar. Isso se passou há 2000 anos. E eu faço uma pergunta: quantos hoje têm a mesma dúvida que Nicodemos? Quantos espíritas já ouviram falar da palavra que eu vou mencionar agora? Miniaturização. Quantos já estudaram e já compreenderam o processo da reencarnação? Porque essa dúvida entre aqueles que não conhecem a doutrina espírita deve persistir. Agora, nós espíritas, diante de uma dúvida, nós precisamos saber esclarecer. Então, é sabido, que algumas comparações são feitas, que aquele edifício Empire State, que é enorme, né, por um bom tempo o maior edifício lá dos Estados Unidos, ele, se eliminássemos todos os espaços entre o seu núcleo e os seus elétrons, quer dizer que se nós conseguirmos, por exemplo, pegar a Lua e encostar na Terra, eliminar o espaço entre a Lua e a Terra, o Sol e os planetas, o espaço ocupado seria muito menor. E esse Empire State seria reduzido ao tamanho de uma caixa de fósforo. Imagina, se o Empire State, que era uma coisa enorme, pode ser reduzido a uma caixa de fósforo, imagina um espírito que é imaterial, que é fluídico. Então, como nós sabemos, durante a concepção, uma célula masculina e a feminina se unem, ali naquele ponto é inserido esse ponto minúsculo, que é esse corpo espiritual miniaturizado, contido o espírito, junto com aquela nova célula que se forma. Perfeito. E ali, inclusive, nós temos milhares de outras lições se nós estudarmos o assunto. Nós sabemos que aquela célula nova, ela se multiplica. Até um determinado ponto, todas células iguais, simples e ignorantes. Num determinado ponto, o organismo faz com que cada célula daquela simples e ignorante adquira o formato, a potencialidade de uma célula que vai formar o fígado. Ela se diferencia. Diferencia. Ninguém sabe dizer esse momento. Exatamente, que energia a ciência não sabe como isso acontece. Mas cada célula daquela idêntica, ela adquire esse potencial. Cada um vai para um caminho. Cada um vai para um caminho. Somos nós espíritos. Nós, simples e ignorantes, trazemos conosco em potencial essa sementinha do amor, da caridade, da benevolência, de todas essas virtudes que nós trazemos dentro de nós já latentes para num determinado momento eclodir. É a sementinha que morre e dá vazão a um carvalho. O que me chamou a atenção no texto, que eu disse anteriormente sobre a estrutura administrativa de Jerusalém, considerando as qualificações da estrutura administrativa de Jerusalém, Jesus, para a administração de Jerusalém, era alguém desqualificado. Era filho de um... De um leigo. E que ele era um trabalhador, marceneiro. Quer dizer, para aquele grupo de doutores, ele era ninguém. Então, vocês imaginem Nicodemos, principal dos judeus, a maneira como ele chega a Jesus, mestre. Então, havia ali naquele momento alguém do alto escalão judaico reconhecendo em Jesus a figura de um mestre. Ele intitulou Jesus de mestre. Sabemos que vieste da parte de Deus. Quer dizer, ele reconhecia, era um reconhecimento. Porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com você. Quer dizer, ali havia uma admiração. Foi uma declaração de admiração de uma autoridade da época a Jesus. E aí Jesus aproveitava qualquer situação para fazer luz. E ele diz, você falou que eu tenho Deus, né? Ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele já viu, falou, agora eu passo para ele o ensinamento da reencarnação. Aí ele se surpreendeu, porque naquela época não se tinha a concepção de reencarnação. As reencarnações se processavam, mas o mundo ainda não tinha conhecimento detalhado do que era. E ele fala, como é que eu posso, eu velho, entrar no ventre da minha mãe? Ele não tinha um conhecimento. E Jesus reitera e fala, porque naquela época a água era símbolo da matéria, o vento era o símbolo do espírito. Os quatro elementos naturais. Os quatro elementos. Ele fala, e ele utiliza o próprio costume do povo. Se um homem não nasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, para eu chegar onde eu cheguei, eu nasci muitas vezes. Eu vivenciei. Eu tive uma imensa sequência de reencarnações. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, como o Luiz falou, o espermatozoide fecundo o óvulo vai formar um corpo. Esse é o caminho traçado. E aí chega a essência e dá vida a esse corpo. Aí Jesus, aí, ó, esse detalhe eu acho que é a cereja do bolo. Quer dizer, Jesus falou e deve ter notado que Nicodemos assim, entendeu, mas não entendeu, aceitou, balançou, mas não aceitou, ficou balançado. Aí ele reitera, não te admires, porque ele viu que Nicodemos ficou admirado. Não te admires de que eu haja dito que é preciso nascer de novo. Agora eu paro aqui. Qual é a dúvida? A segunda vez que ele fala, é preciso nascer de novo. Carne é carne, espírito é espírito. Está aqui escrito no Evangelho a lei da reencarnação. Aí ele, utilizando os conhecimentos da época, ele complementa. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz e aí ele vai. E aí, mais uma vez, o invisível. Nicodemos fala, mas como pode isso fazer? Ele não entendeu de novo. E Jesus fala, pois que você é um mestre e você não entende? Quer dizer, se ele era uma autoridade, um doutor da lei, como Jesus ia falar sobre a reencarnação para uma pessoa ignorante? E, Geraldo, eu ia te falar, fazer uma pergunta, né? Porque a ignorância sobre a reencarnação era total. Total. Jesus perguntou para os discípulos quem eles dizem que eu sou. Sim. Eles falaram, inclusive, que ele era João Batista. João Batista foi, conviveu com ele. Então, você, como é que o João Batista pode ter se degolado, quer dizer, morto, e voltar na figura de Jesus? Entendeu? A ignorância era total. E agora, Jesus não falou e não explicou exatamente por causa que ele sabia, ele tinha conhecimento. E o conhecimento da época não era propício absorver o que ele ia falar. E depois ele falou, eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas. E precisa entender que cada ensinamento é para aquela época. Exatamente. Eu brinquei. E o próprio ensinamento daquela época é que ele enviaria o Consolador. Sim, ele falou, deixou claro. É isso. É, por exemplo, eu já falei aqui, fala assim, você pega o seu filhinho, o seu netinho, você fala, ó, come tudo para você ficar forte. Isso é verdade. Mas não é bem isso, tem outras coisas, mas para aquele momento tá bom. É isso aí, bota a boca, a comida para dentro. É, bota a comida para dentro. Lá na frente você vai entender isso. Que tem carboidrato, exatamente. Que tem proteína. Que por tem enquanto isso. Você tem que obedecer. É. Né? Então, quando Jesus falou do Consolador, ele também deixou a mensagem. O Consolador, como Jesus, Jesus surgiu no seio do judaísmo, ele ia em tudo quanto é festa dos judeus, e no entanto os judeus o rebelaram. E o Consolador entrou no seio da igreja. Tanto assim que no Vaticano lançaram o livro Roma e o Evangelho. Sim. Né? É um livro todo psicografado dentro do Vaticano. O Papa tinha conhecimento. Né? Então, veio a mensagem através do meio anunciado, no seio das religiões, mas as religiões não aceitaram. Aí não tem mais o que fazer. Né? Quer dizer, aí tem que se fazer com o que sobrou. A semente. Geraldão, eu amanhã estarei na Vila Independência, ali na frente do Lado Velhinho, no Centro Espírita Sementes de Luz, Rua Santos Dumont, 408, às 20 horas, fazendo a minha palestra semanal das segundas-feiras. Muito bem, então nós agradecemos e pedimos a Deus que abençoe todos vocês que nos ouviram, tiveram a paciência de nos ouvir. E a gente sempre diz essa frase: agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Continuem na Rádio Brasil, porque vem aí o programa Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.